só Bom, então vamos para fazer alguns comentários sobre os textos de hoje. Começando pelo livro de Salmos. Esse Salmo, a gente continua, né? Lembrando que a nossa semana que vem aí é a semana na qual a gente vai atender a terceira vela do Advento, que simboliza, né, Davi e Maria. Os dois, no mesmo sentido, falam de uma antecipação da alegria que existe na esperança. A esperança é uma, como eu falei, uma das três virtudes teogonais, né? As três virtudes teológicas, né? A fé, a esperança e o amor. A fé a gente tem no Senhor, em alguém. E por causa disso, a gente tem esperança. O que é esperança para o cristão? Na maioria dos povos antigos, você vai ver que existe uma relatividade da esperança. E os gregos, os romanos, aqueles que conviveram com o povo de Deus, falavam assim, cara, espera um pouco menos e vive um pouco mais. Para o cristão, toda a alegria é deslocada para a esperança, para essa espera. Onde é que está a alegria da esperança? A alegria da esperança está na ausência. Porque quem espera não tem, concorda? Quem está esperando não tem. Você pode, como Maria, como Davi, antecipar a alegria nesse momento de esperança. E por isso Paulo fala, né, quando ele vai falar lá na carta, acho que aos Coríntios, quando ele fala... Não me lembro agora se é os Coríntios. Quando ele fala, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Porque a nossa esperança, ela não se baseia, ela se basearia em nada. Estão chegando para o barulheiro. Ela não se basearia em nada, não houvesse a... Não teria porquê, não houvesse a ressurreição de Cristo. A gente espera, não nessa ausência absoluta, mas porque, de alguma forma, aquilo que a gente espera já se fez presente entre nós, e não como potencial. Ou seja, quando a gente pensa que a esperança cristã é uma esperança baseada na ausência completa, por favor, senta com a gente. Tudo bom, senhora? Pode sentar aí. Dinassi, pode sentar aí, querida. Então, quando a gente pensa, né, que a esperança da gente fosse uma ilusão, como os gregos diziam, para os gregos era uma loucura. Lembra que fala assim, ó, o evangelho é loucura para os gregos? É loucura. Por que era loucura? Fala, cara, vocês acreditam numa ilusão. Vocês acreditam numa ressurreição, vocês acreditam numa nova terra, vocês acreditam num monte de coisa que... Vocês são os iludidos. Era isso que os gregos diziam. Viva a vida, cara. Ou, como diriam os romanos, carpe diem. Né? Colhe o dia. Aproveita o que você tem hoje, que é só o que você tem. Esse negócio de ficar esperando em cima do nada, só porque você acha. E se essa fosse a nossa esperança, seguramente nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. A nossa fé, a primeira virtude que a gente viu, ela faz a gente correr o risco de que aquelas pessoas que viram Jesus ressuscitado estavam falando a verdade. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, morreram por elas, morreram por causa disso, morreram afirmando isso, viram, tocaram, tangeram, comeram junto e nos dizem, cara, pode esperar porque a gente viu. E Pedro e João, mesmo um dia, falaram, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Essa é a base da nossa esperança. É sutil, porque para a maioria das pessoas, a espera é assim, ah, não, olha, morreu fulano, tudo bem, você vai se encontrar com ele no céu. Ou fique tranquilo, ele está muito mais feliz. Isso são ilusões, porque você não tem nada consistente que diga para você que isso é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, pode esperar porque Jesus ressuscitou. Entendeu o que eu estou falando? Da mesma forma, essas pessoas que anteciparam, viveram com esperança, como Maria, como Davi, e aqui daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre Ruth, elas não esperavam em cima do nada, elas esperavam em cima do testemunho do passado. Ou seja, se Deus fez, vai fazer. Houve um dilúvio e Deus nos salvou. Se Ele prometeu que vai nos salvar, Ele vai nos salvar. Baseado no que ocorreu, eu posso sim ter a alegria da esperança de ver algo à frente. Eu queria deixar bem afirmado isso. A nossa esperança não é baseada numa ilusão. Se o fosse, era melhor que a gente jogasse a nossa esperança no lixo. Se fosse na torcida que a gente fica, não, fico torcendo para que uma coisa boa aconteça. Cara, melhor você viver a vida e parar de torcer. A razão da nossa esperança é a própria ressurreição física do Senhor que nos garante. Assim como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. Assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. Assim como eu venci a morte, você também vai vencer. E por causa disso, eu posso correr o risco de seguir uma jornada muito difícil. Quando a gente olha aqui a lista que está no Salmo que a gente leu, a gente vai ver que ele fala dos oprimidos, dos famintos, dos presos, dos cegos, dos abatidos, dos justos, dos estrangeiros, do órfão e da viúva. Concorda que essas são todas situações desesperantes? A gente vive no Brasil agora uma situação de desespero para muita gente. Aposentadoria de 49 anos, os políticos tudo ladrão, parece que tudo está caindo por terra. Tudo que foi garantia, tudo que foi possibilidade sendo retirado de maneira... A pessoa chega perto de desesperar. Quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente olha essas situações de absoluto desespero, né? Opressão, fome, prisão, cegueira, abatimento, injustiça, ser estrangeiro num lugar onde ninguém te conhece, ser órfão, ser viúvo, viúva, situação de desespero completo. E ela fala assim, o Senhor ama, levanta, dá vista, liberta, o Senhor protege, o Senhor sustenta essas pessoas. Por que eu posso falar isso? Porque eu torço para isso acontecer? Não. Porque eu sei quem é o Senhor, o que Ele tem feito no passado, e por isso eu posso projetar que Ele é o mesmo Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, e eternamente Ele vai ser o mesmo. E será que a gente não cansa de esperar? Cansa. Cansa. Tem hora que você fala assim, pô, o Senhor se calou. Uma das coisas mais comuns para o cristão é esse silêncio de Deus. Tem gente que tem uma necessidade e chega até a inventar que ouviu Deus aqui, ouviu Deus ali, ouviu Deus ali. Deus, no geral, Deus está quieto. Deus já falou, Ele não é de ficar repetindo nem de aparecer. Aliás, Deus não gosta muito de aparecer, já notaram? Ele apareceu a última vez em Jesus e o resto Ele fala, tá bom. Agora é fé, é risco. E nós não vimos, e nós não ouvimos, mas nós nos baseamos no testemunho de quem viu e ouviu. Daí a gente volta para a história de Ruth, que a gente acabou de ler. É um texto, como a Débora tinha falado, muito bonito, muito conhecido, as pessoas acham lindo, né? Quando Ruth fala, onde fores irei, onde morreres morrerei. Cara, morra eu, se não for a morte, a única coisa a me separar. Eu tinha muito usado em casamento esse texto, é bonito e tal. Vamos para uma situação concreta. Noemi, Orfa e Ruth, são três mulheres, as três têm maridos, as três imigram, as três vão para uma terra estrangeira. A vida está indo tudo bem, normal, quem não muda de estado, não muda de lugar, né? De repente essas três mulheres são atingidas por uma calamidade e as três perdem o marido. Não existe nenhuma figura mais pobre no Velho Testamento do que uma viúva sem filhos. E este é o caso das três, porque Noemi, que tinha dois filhos, que ela poderia ficar viúva e teria os dois filhos para cuidar dela. Os dois filhos também morreram. E mulher, naquele contexto, e nada, era mais fácil ser um cachorro. A esperança dessas duas mulheres seria, como elas eram jovens, e provavelmente bem jovens, cara, volta para sua casa, arruma outro marido, porque Noemi sabe que está numa situação de desespero. Vocês não têm obrigação comigo. Legalmente, vocês não têm obrigação comigo. Vocês são duas moças jovens, são bonitas. Vai para lá, arruma marido, começa a vida de novo. Eu vou voltar para minha terra. E sabe para onde que ela estava? Alguém tem noção de para onde ela estava voltando? Ela estava voltando para um lugar onde ninguém mais a resgataria como mulher, porque ela estava velha, porque o único resgate seria se ela pudesse ter filho. Ela estava voltando para virar mendiga. Era exatamente para aí que Noemi estava voltando. Ela estava voltando para viver na margem da sociedade. Ela estava voltando consciente de que lá para onde ela ia ter que depender do favor e da misericórdia dos outros. Essa é a sociedade que Noemi estava. As duas noras falam, nós vamos com você. No meio do caminho, Noemi cada vez vai se conscientizando mais, né? Quando ela está voltando, ela reúne as duas moças, olha, eu sei que a gente se ama muito, bonita relação de sogra com nora, muito bacana. Mas, meninas, voltem. Vocês são jovens, vocês podem ter filhos, vocês começam a vida de novo. Para onde eu vou, não dá para vocês irem, porque é o desespero para onde eu vou. Percebe a conexão do texto? Desespero. Orfa chora muito e tal, mas aí cai em si e fala, realmente eu vou seguir o conselho da minha sogra, eu vou voltar para minha casa e nem sei o que aconteceu com a Orfa, provavelmente ela casou, tocou a vida dela. Noemi fala, não, eu vou, Ruth fala, não, Noemi, eu vou com você. Quando ela vai, essa mulher, que motivo teria? É a terceira virtude, o amor. Ela ama profundamente a sua sogra. Mas esse amor está calcado na esperança. O meu Deus será o seu Deus será o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. E essa mulher está consciente, cara, das histórias de quem é Deus. Cara, eu vou em confiança. Você vai para o desespero, vamos junto. Só alguém com alguma dose de esperança topa isso. A história de Ruth é linda. Recomendo quem não conhece, não leu. Senta, numa sentada você lê. Você vai ver que elas vão ser mendigas, elas vão mendigar grão, elas vão correr atrás de quem está colhendo trigo para colher o que cai, elas vão passar fome, elas vão receber uma dose de misericórdia e você vai descobrir depois que Ruth é nada mais, nada menos que a bisavó de Davi, né? E está na linhagem do próprio Senhor Jesus. Da onde vai vir Jesus? Vai vir do impossível. Duas viúvas sem marido numa terra estrangeira, e a história termina muito legal, e Deus vai pegar deste lugar impossível e vai fazer a possibilidade. Ontem aqui eu estava lendo para vocês, pedi para vocês me ouvirem, né, no TCC que eu estou escrevendo, e aí eu falei aquela palavra difícil, né, heterotopia, do Michel Foucault, né? É a possibilidade aonde existe impossibilidade. Esse é o nosso Deus. Saúde. O que difere aqui, que é importante para a nossa esperança do Natal, aquilo que a gente se aproxima do Advento, da celebração do nascimento de Jesus, é que este nascimento que a gente vai celebrar daqui a duas semanas, ele ocorreu a partir de uma impossibilidade que não era só a impossibilidade de uma virgem dar à luz, a impossibilidade de, sabe, lá num terceiro mundo, numa porcaria de paizinho periférico do Império Romano, numa vilazinha de Nazaré, vai crescer o cara que vai marcar a história entre antes e depois dele. Essa impossibilidade, ela é uma sucessão de impossibilidades que vem lá de trás. Se você for olhar, é uma atrás da outra. E uma das grandes, um dos grandes encruzilhadas desse negócio é essa história de Ruth, porque não era para ser. Não era para ser. Mas é. Essa história ocorre e os personagens são históricos, são personagens conhecidos que mostram que Deus faz onde a gente pensa que Ele não pode fazer. O cristão, primeiro, ele se caracteriza pela fé. Ele se caracteriza pela esperança. Agora, cuidado com o que você espera. Se você espera baseado na torcida de que tudo vai dar certo, se você espera baseado em alguma coisa que vai acontecer a seu favor, porque tem que dar certo, cara, você vive uma ilusão que era melhor, sinceramente, enche a cara, vai se divertir, vai namorar bastante, viva a vida que você quiser, mas não espera bobagem, não. Agora, se você espera em cima do Deus que realizou ontem, que fez impossibilidade, fala, olha, por que você espera, maluco? Cara, eu espero porque esse Deus em quem eu tenho fé e que eu corro o risco de seguir, cara, ele já fez isso, isso e isso. E a principal das coisas, ele ressuscitou o seu filho. E você vai acreditar nisso? Olha, eu vou correr o risco de sim. Eu vou ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, lembram disso? Ou seja, a esperança da gente, que eu estou querendo dizer, não é calcada no nada. E a gente pode sim confiar que estas pessoas que disseram que ia acontecer tal coisa eram fiéis e dignas, porque elas viram. Para terminar, Pedro aponta na sua carta. Olha, não desanimem, não deixem de fazer o bem, não se precipitem e creiam. Não vai acontecer quando você achar que vai acontecer. O dia do Senhor vai vir como ladrão. E tudo vai ser passado a limpo, vai ser passado pelo fogo. Cada vez mais eu acho que isso vai ser um negócio muito natural, porque o que a gente vai fazendo com esse planeta está a ponto de incendiar em vários sentidos. Seja pelo acúmulo de carbono, pelas bombas que a gente criou, pelas maldades que a gente faz. Acho que o fogo, para tirar fogo nesse planeta, é o mais fácil do mundo hoje em dia. Mas no fim, é a vida e não a morte quem vai ter a palavra final. Então, não desanima, não fica tentando achar. Eu vi uma bobagem essa semana. Tinha que sair da boca de um crente, para vergonha do evangelho. O cara lá com uma placa assim, né? É, salvem o Sérgio Moro. Deus disse, eu mandei-vos o meu segundo filho. Não o crucifiquem como primeiro. Dá um tempo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Se está nesse ponto, está sério. Se tem um maluco pensando isso, já está sério demais. Eu vi a fotografia e não acreditei no que estava escrito. Eu enviei meu segundo filho para salvar-vos, não o matem como mataram o primeiro. Alô? Prende esse indivíduo, né? Maluco. A gente, eu na hora pensei assim, virão naqueles dias, um vez aqui o Cristo. É, sabe, a gente fica pensando que vai vir o Cristo, vai falar assim, olha, o Henrique Cristo, não tem nada a ver com o Henrique Cristo. É quando a gente começar a achar que a nossa salvação está na mão de uma outra pessoa que não Jesus, meu Deus. Vai ser um poder político, um poder do judiciário, vai ser uma porcaria qualquer. Não se iludam. Não vai ser um plano econômico, não vai ser nada disso. Isso é depositar esperança numa ilusão. Quando Jesus voltar, ele vai voltar porque ele quis voltar. Na hora que Deus quis que voltasse, a gente não vai estar sabendo. Então, qual é a melhor coisa para a gente fazer? Viva a sua esperança, de um lado. E viva de maneira ordeira. Se você estiver de maneira ordeira, vivendo sua vida em ordem, trabalhando, sendo ativo, cuidando bem dos outros, sendo sincero, trabalhando sua santidade, vivendo a vida com Deus, bicho, quer saber? A hora que Deus voltar, tá bom. Não há desespero. E a gente, creme, nós vamos nos próximos 2 anos entrar num desespero nesse país como a gente nunca viu. De miséria, de fome, e sei lá se não estoura uma guerra civil. Papá. Sei lá o que não estoura por aí. Alguma coisa muito ruim. Nessa hora, vai ter maluco achando que vai ser o fulano de tal personagem político e tal, é o Lula, é o Sérgio Moro, é, sei lá, eu quem, o Ciro Gomes, quem você, cara, ninguém vai nos salvar que não seja Jesus e ponto. Não há outro Cristo, não há outro mediador entre Deus e o homem, não há dinheiro, não há plano econômico, não há nada que se coloque no lugar de Jesus. Porque dá nossa esperança, porque ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é estúpida a nossa esperança, e os gregos estão certos. Mas se ele ressuscitou, nós podemos crer que tem sim um amanhã, que tem ressurreição para nós e que a gente vai viver a vida em paz. Tá bom? O que a gente passa nesse dia hoje? Sair daqui, com tudo que a gente tem que fazer, cheios de esperança. Celebrando a esperança e podendo se alegrar como só os cristãos podem fazer. Se alegrar naquilo que eu não tenho. A esperança é a alegria do que eu não tenho. Para o grego, loucura. Estupidez. Ilusão. Para nós, é a base da nossa fé. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é bem certo e poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém? Amém. Deus abençoe.